deixa tudo pra trás. Eu. Hoje o dia amanheceu tão lindo, o céu azul chamando pra viver. I hit the road, I took only smiles and the desire to surprise myself. O vento bate no rosto, liberdade, o coração só gratidão. With my family by my side, it's happiness, leaving no worries behind. Viajar, curtir, se emocionar, relaxar, sentir o sol no mar. Amar minha família, aproveitar, deixar todos os problemas pra lá. Travel, enjoy, get excited, live moments to immortalize it. O que importa é quem tá aqui, deixar tudo pra trás. Vem ser feliz. Cada parada é uma nova história. Um abraço apertado, um beijo de amor. Na bagagem levo só memórias e no peito um novo calor. Risos soltos, crianças correndo, um churrasco ao som de violão. E no olhar de quem ama eu entendo, é isso que traz paz ao coração. Loose laughter, children running, a barbecue to the sound of a guitar. And in the eyes of those I love, I understand. This is what brings peace to the heart. Viajar, curtir, viajar, curtir, se emocionar, relaxar, sentir o sol no mar. Amar minha família, aproveitar, deixar as forças. Viajar, tarde, viajar, curtir, se emocionar, viver momentos pra eternizar. O que importa é quem tá aqui, vem ser feliz. Não existe tempo a perder, o agora é tudo que a gente tem. Juntos vamos onde a vida quiser, só amor sem porquês, amém. There is no time to waste, now is all we have. Together we will go wherever life wants, only love, no wise amen. Se achar, curtir, se emocionar, relax, feel the sun on the sea. Amar minha família, aproveitar. Leave all problems behind. Viajar, se emocionar. Leave moments to immortalize. O que importa é quem tá aqui. Leave everything behind. Come be happy. O que importa é quem tá aqui. Deixar tudo pra trás, vem ser feliz. What matters is who is here. Leave everything behind. Come be happy.